sinto falta de você aqui fora, na rua, no campinho, quando eu tô jogando bola. Eu me lembro do dia que você se despediu, no negócio de raquete, cê portava um fuzil. Fiz de conta que não vi, por respeito a você, mas meu coração no dia já começou a doer. Nasceu em mim aquela hora um pensamento, como vou me comportar com você aí dentro. Quem é que vai tá comigo lá na reunião? Quem é que vai corrigir pra mim minha lição? Hoje quero nessa carta pôr o meu sentimento, e espero que ela chegue pra você aí dentro. Que o sistema não impeça de você receber a declaração de amor, pai, eu amo você. Se o governo não tivesse desviado o capital, não tivesse o nosso povo transformado em marginal, cê estaria no peão de RR comigo. Não estaria aí dentro à mercê do inimigo. Desculpa, pai, não aguentei, tive que falar. Quando cê foi parar aí, não sabia me expressar. O objetivo dessa carta é somente dizer que pra nós não interessa o que fez você sofrer. Tamo aqui, a família junto pra fortalecer. Pode passar 30 anos, tô junto com você. Eu tô firme na escola, tô tentando ser exemplo. Que nem sempre fit peixe, tem que ir pro arrebento. Conta comigo aqui fora, que nós desenrola. Eu sou igual a você, não jogo conversa fora. Sou mais um da missão, tipo revolução, só que de forma legal, pra não ir para a prisão. Eu não quero saber de nada não. Aqui é o primeiro comando da capital, inimigo número um de vocês, chama. Cale-se, afasta de mim esse cale-se, pai. Cale-se, afasta de mim esse cale-se. Filho, cê entende que eu não dei mancada. Toda revolução tem um preço a ser paga. Uns morrem, uns mata, outros vai para a prisão. Felizmente faço parte dessa manifestação. Como cê mesmo disse, você era um bebê. O papai, um soldado programado pra morrer. Mesmo que a sociedade não entenda o propósito, nós do Panda Capital dissemina nosso ódio. Felizmente a reação, ela teve que partir do sistema prisional, que cansado de engolir, se organizou, debateu, decidiu resolver. E hoje tomou forma, tamo aí, PCC. Um fuzil, um humano, um sistema, uma guerra. Do outro lado, nosso povo que calado observa. Não se preocupa que a carta, ela não só chegou. Como fez seu herói desmontar como robô? Cale-se, afasta de mim esse cale-se, pai. Cale-se, afasta de mim esse cale-se. Cale-se, afasta de mim esse cale-se, pai. Cale-se, afasta de mim esse cale-se. Toma cuidado, tá chegando o fim do mundo. Aí tem boy cantando rap tipo vagabundo. Se infiltrou, se envolveu tipo KGB. Tá envolvido de verdade pra querer saber. O que nós pensa, o que nós faz já não é segredo. Os boy comprou esse dom que era só do gueto. Eu imagino esses mano como tá rimando. É patati, patatá, plique, plaquiano. Tipo ciranda, cirandinha meu, vai se catar. E vai do gado do seu pai de conta tomar. Nós não pagava pra esses boy, tem o Sik Sawa, que só queria sua irmã e seu Tag Hawa. E hoje tamo na empresa dele empregado. Ele dá ordem e nós cumpre, é vida de gado. Já tô ligado, sua resposta é me boicotar. O que você já faz há anos e não vai mudar? Alguém do rap aí responde, eu tenho uma pergunta. Ninguém responde, tá firmão, eu falo, cês escuta. Ninguém já viu nessas festas de cantor de rap TSG participar, ele sempre esquece. E mesmo assim o trilha cresce na boca do povo, enquanto a tropa de babaca faz papel de bobo. Cantor de rap recalcado, por aí é mato. Quando me tromba vem fingir que é meu aliado. Perdoa eles, vai por mim filho, tô falando. Agora sua geração que tá imperando. Quem deu mancada, quem traiu vai ter que pagar. Quem escreveu e não viveu, o rap vai cobrar. Posso ser louco de falar tudo que eu falo, de não ter medo dos bolinhos podre dos embalo. Aqui sou eu, trilha sonora, sempre criminal. Revolução daquele jeito, eu não pago pau. Respeito sim o meu povo que me consagrou. E eu não mudo por dinheiro, canto por amor. Representante das favelas de todo o Brasil, a voz de quem tá enclausurado, um tiro de fuzil. O que carrega até o fim, rap aqui no peito. Pra quem gostou e não gostou, trilha sonora do gueto. Cale-se, afasta de mim esse cale-se, pai. Cale-se, afasta de mim. Cale-se, afasta de mim.